Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Fala, galera, podcast Royce. Sejam todos bem-vindos à edição 176, nossa sexta temporada desse podcast. Que é 100% NASCAR, às vezes não, mas é 100% NASCAR, sejam todos bem-vindos, né? Então boa tarde, bom dia, boa noite, sempre aí no caminho para casa, para o trabalho, para a faculdade, ou até mesmo em casa, ou até mesmo, sei lá, deitado no sofá e com as pernas para cima, né, de boa, esperando o tempo passar, a fim de fazer alguma coisa, e falar, agora eu vou ouvir o Léo Guina falar de NASCAR. Então sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? Quero deixar um abraço a todos que andam mandando e-mail, falando comigo aí bastante. Bastante gente tá conversando comigo aí por e-mail, no WhatsApp, no Instagram também. E agora no canal no YouTube, tá, pessoal? Agora procura lá Léo Guina, lá Leonardo Guina no YouTube. Tem lá o canal lá. Já soltei uma notícia ontem e tive um problema também, tá, pessoal? Com o YouTube aí, com o negócio de direitos autorais, tal, tá, uma coisa eraiada aí. Que é um vídeo que eu tinha postado muito tempo atrás aí. Depois tive um problema nós de... gravar e fazer o upload do vídeo, mas foi tudo resolvido. Agora, então agora o pau na máquina, agora o negócio está funcionando 100%. Então ontem já falei já da grande novidade do dia, que foi aí a Furniture Row está de portas fechadas no final da temporada 2019, né, perdão, 18, né, temporada 2019 ela não correrá, não terá o carro 78 nas pistas, mas... né, logo em seguida, eu acabei de gravar o seu vídeo, deu 10 minutos, já saiu a notícia aí, confirmada aí, né, por todos aí, todos os sites aí, porque tem gente que acha que, porque não tá no site oficial, não é mentira, né, mas enfim, na NASCAR eu tô acostumado com o negócio da Europa, né, que na Fórmula 1, lá nas outras categorias, lá tem que sair no site oficial, se não sair no site oficial é mentira, né, se algum outro site tratar é mentira, então, só que a NASCAR é diferente, pessoal, a NASCAR tem um tal de Head Edit. Temos também o próprio Twitter também, que é onde tem uns caras bem influenciados lá, jornalistas de conceito, que eles sabem das coisas, pessoal. Então eles sabem antecipar as coisas aí, eles dão, às vezes o pulo, eles estão com a informação e eles passam pra frente, tá, pessoal? Então, até um cara mandou lá, eu quero falar o nome dele, claro, o Felipe lá do grupo Café com Velocidade, falou, vai se informar, né, falou bem ríspido comigo, né. Mas as informações, a gente sabe as informações, tá? No momento lá que ele falou foi sobre o Casey Kane, eu falei que o Casey Kane ainda é uma peça no mercado, porque ele mesmo, Casey Kane, afirmou na rádio MRN que ainda, né, já se deu certo aí, que já se conformou com a aposentadoria, aposentadoria não, né, entre aspas, né, que vai deixar as pistas, tá? Mas falou também que está aberto a convites, falou também que quer dedicar o tempo ao filho, mas falou também que não encontrou uma boa vaga, tá? Então quer dizer que aí, talvez, né, se aparecer uma boa vaga, quem sabe ele não cancela essa aposentadoria dele. Mark Martin aposentou umas 50 vezes, porque o Casey Kane pode aposentar mais vezes, né? Então, pessoal, é tomar cuidado aí, às vezes nem sempre o que tá ventilando nos super sites que vocês acompanham, né, tá correta a informação, ou o que tá lá realmente é 100% sólido e válido, tá? Não vai muito naquela vibe de tipo Fórmula 1, né? Que a Fórmula 1 lá, se não sair no site lá oficial lá, nego fala, não, é mentira, eu quero a fonte, me dá a fonte, eu quero a fonte. Então acredito se for no site, mas na NASCAR, pessoal, é diferente nos Estados Unidos, tá? Então, meu amigo Felipe, se você estiver ouvindo, né? Não sei se você gosta de me ouvir, tá? Se você estiver ouvindo, então, meu amigo Felipe, procura outras fontes, se informar em outras fontes também, não só ficar naquele NASCAR, né? É NASCAR só no NASCAR.com ou só naquele motorsport.com lá, tá? Se bem que aquele cara lá que escreve lá, tem um cara e uma mulher que escreve lá, eles sim dão as informações furadas antes de colocar no site, tá? Então ele já vem com a prévia. Então, meu amigo, se, né, na próxima vez aí, se informe um pouco mais, né? Antes de falar alguma coisa aí. Eu não vejo, não sou leitor de site, tá? Eu sou acompanhante da NASCAR. Então, eu acompanho mais coisas da NASCAR, não só apenas nos grandes sites, tá? Eu gosto de ler outros sites, por exemplo, o Sporting Racing, que é um site americano, que é bem escondidinho, poucas pessoas falam que lê aquele site. Lá tem muita notícia boa de coisas que nem sempre aparecem lá, principalmente na transmissão nacional, né? Que o pessoal tanto gosta de ficar lá comparando a transmissão nacional, que fica sempre aquele arroz com feijão lá, mesmo, sempre a mesma coisa, né? Então, lá não se fala algumas notícias que tem aí algum piloto novo, alguma coisa nova que acontece, né? Mas enfim, eu também não quero falar nada da transmissão nacional, porque todo mundo já sabe a minha opinião. Enfim, sejam todos bem-vindos, vamos falar de Darlington. Darlington esteve aí, né, no final de semana em Darlington, um dos finais de semana mais especial da temporada, com certeza. E Darlington não foi diferente, né, como sempre é, os white stripes lá no muro lá, todo mundo já bateu, só no primeiro practice foram 6 carros ao todo aí raspando o muro, né, realmente o muro de Darlington não perdoa, tá, pessoal? Então, no sábado aconteceu aí, sábado à tarde aconteceu a corrida da Action Series, tá, pessoal? E no domingo a corrida da Cup, no domingo à noite aí, né? Vamos começar então pela corrida da Action Series, que foi uma corrida boa, uma corrida interessante, e claro que a corrida começou uma grande novidade, que foi, né, a estreia aí do nosso amigo o Rothstein no carro 42. Rothstein fez um grande e excelente trabalho nesse carro 42. 90 foi o tanto de voltas que liderou, que eu vou falar agora, né? Foram 90 voltas lideradas com esse carro 42. Deu um show de pilotagem. O time trabalhou certinho para ele nos pits, né? Entregou o carro na hora certa, no momento certo. Ele venceu os pit roads. E nosso amigo Rothstein andou bem demais, tá? Foi tão bem que sobreviveu ao ataque de Keselowski quando estava ali na parte no segundo estágio ali, quando o Keselowski estava pronto ali para jantar ele, sobreviveu ao ataque, conseguiu manter o carro à frente, deu algumas traseiradas ali, mas manteve o carro e foi embora e fez uma grande corrida. Aí, né, depois eu vou falar agora, depois eu falo sobre isso daí, mas quero falar também do pilotão para trás também, que tudo que aconteceu, tá? Denny Hamlin foi penalizado, o pessoal também, né, teve que ir pro fim do pelotão também, ainda se recuperou, foi o quarto colocado, tá? Então parabéns aí ao Denny Hamlin, que foi o quarto colocado. Denny Hamlin que tem várias vitórias, são 5 vitórias no total em Darlington. O Justin Allgaier também foi penalizado, o pessoal voltou e terminou dentro do top 5, mais um grande trabalho, tá? E mais aquele cara que pode prestar atenção, pessoal. Toda edição do podcast eu falo desse cara, e toda edição eu vou falar e vou repetir, tá? Elliott Sadler, tá? Elliott Sadler foi mais uma vez, fez mais uma grande corrida. Venceu a corrida? Não. O que o Elliott Sadler fez? Foi o cara mais regular aí, mais uma vez, entre os contenders, tá? Tá certo que o Cole Crutch terminou à frente dele, o Tyler Reddick também terminou à frente dele, mas continua muito constante o nosso amigo Elliott Sadler. Agora soma-se 12, pessoal, são 12 top 5 na temporada 2018 e 20 top 10, tá? Isso em 24 corridas, ou seja, metade das corridas dele ali, do Elliott Sadler, foram dentro do top 5. Tem que respeitar o cara, tem que falar, baixar a cabeça pro cara, falar, não, você merece o meu respeito, o Elliott Sadler. Então, uma grande corrida do Elliott Sadler. O Sadler também que não largou tão lá na frente assim, né? Ele largou na quarta fila, ele abriu a quarta fila, o Elliott Sadler, né? E teve algum momento que ele caiu e ficou um bom tempo ali no top 15 ali, para depois voltar pro top 10 e enfim terminar nessa quinta posição. Então, parabéns ao Elliott Sadler aí. O outro cara também que fez uma boa corrida, uma corrida difícil também, foi o Chase Elliott também, que eu gostei muito da corrida dele, né? O Ty Dillon também foi muito bem, gostei do Ty Dillon. E o, por incrível que pareça, pessoal, o Mike Coanete, né? O Mike Coanete conquistou aí o seu top 10 aí. É, parabéns ao Anete aí, que agora ele soma 2 top 10, né? Agora são 2 top 10 do Mike Coanete, com o carro da General Motorsports. Pessoal, sério mesmo, esse carro aí tá perdido, esse carro aí, né? Poderia ter colocado um piloto um pouquinho melhor nesse carro número 5 aí. Mas enfim, pessoal, foi uma corrida muito boa, uma corrida interessante, tá? Foi todo aquele momento ali, um ataque do Keselowski, um ataque do Kevin Harvick diante ali, o Rothstein, que deu um show de pilotagem, andou-se muito bem. Aí, né, até que então, né, o nosso amigo Kevin Harvick, que todo mundo, não sei quem foi a favor, tá? Eu, pessoal, não assisti a corrida ao vivo, né? Que eu cheguei em casa do trabalho, né? Aí tive que sair com a minha esposa, com minha filha e tal, então eu não assisti a corrida, né? Aí eu fui assistir o VT, mas eu assisti na internet, né? Até o meio do segundo estádio, mais ou menos. Depois estava passando televisão, aí estava tudo ocupado aqui em casa aqui. Eu perdi o computador, perdi o celular, então não dá pra assistir em lugar nenhum. Peguei pra assistir em televisão, né? E coloquei na Fox Sports Brasil. Aí eu queria queria saber da onde, né, que o nosso amigo, nossos dois amigos que estavam lá, o comentarista e o narrador, tiraram com o Kevin Harvick, que teve certo quando ele deu toque em cima do Tyler Reddick, tá, pessoal? A primeiro momento, eu vi como um acidente de corrida, tá? É aquele famoso negócio, tá? O cara tá ali, se você dá espaço, passa os dois, se você não dá espaço, vai bater, então um não quer ceder, eu também não quer ceder, porque não quer perder terreno, quer perder espaço, né? Não quer perder tempo, então acaba batendo. Beleza. Aconteceu o que eu sempre falo, né? Você chega com o carro com muita força atrás, dá no meio do carro pra trás, o que vai acontecer? Você vai balançar e vai jogar a traseira, tá? Que é a famosa catapulta que eu inventei esse nome aí, tá? Então, faz aquele movimento ali, pessoal. E foi o que aconteceu ali. O Rothstein estava começando a ficar ali, né? Ele ia ficar ali embutido atrás de um retardatário. Ele desceu um pouquinho e o Kevin Harvick não aliviou, tá? Jogou duro. Não sei se vocês vão lembrar aí na memória de vocês, mas aconteceu com o Kevin Harvick e o nosso amigo Kyle Larson. Eu só não tenho certeza se foi em Fontana ou se foi em Michigan, mas tenho quase certeza que foi em Fontana, né? Aconteceu lá na Cup os dois. O mesma coisa, pessoal, mesma coisa. O Kevin Harvick vem pra cima, tá? Ele deixa espremer mesmo, deixa o negócio apertar e espremer pra ver se o cara recua, o cara não recua e deu no que deu, tá? O Rothstein tava com a vida, tava com a chance da vida dele, que é fazer uma grande corrida, desempenhar um bom resultado com um carro de ponta, né? Que é o carro aí, realmente o carro 42 é um carro de ponta, né? Então ele precisava lutar por aquilo e ele fez, ele lutou por aquilo, ele não deixou o Kevin Harvick passar, ah tá, foi embora, tá? Gostei dessa atitude dele, porque talvez outros pilotos, né, se você não tem atitude, você deixa passar, vai embora, perde corrida, aí depois na hora de terminar a corrida você fica lá com cara de pastel, thanks for my sponsors, my team, awesome job this weekend, né, então você fica com aquelas palavras já que nós sabemos cantadas lá que todo piloto fala, né, então pessoal, talvez o... Se o Rothstein tivesse feito isso, tivesse freado, tivesse deixado o Kevin Harvick embora, ele nem conseguia recuperar mais essa liderança aí da corrida, que estava já no finalzinho da corrida, né? Foi bem no finalzinho ali, né? Não foi tantas voltas do final, não. Vamos colocar aí 30 voltas, mas para 30 voltas de bandeira verde, caso não aconteça nenhuma bandeira amarela, pessoal, é difícil recuperar, dependendo do tanto que o cara abre, tá? Mas enfim, Rothstein fez o certo para mim. Aí, tá aí tudo bem. Aconteceu um toque ali, pessoal, mas vocês podem ver que ainda o nosso amigo Rothstein não estava com o carro total controle. Eu vi dessa forma, tá? Pode ser que realmente ele viu, deu umas balançadas realmente para acertar, mas ele tenta consertar o carro porque o carro sai muito de traseira, ele vai tentar acertar o carro e não consegue. E o Kevin Harvick acaba tocando nele. Para mim, o Kevin Harvick, quando o Rothstein tá tentando arrumar o carro, né, o Kevin Harvick traz pra, de novo para fechar, tipo assim, vou voltar para minha posição e conseguir a liderança, tá? Ele faz esse movimento, e a hora que ele acerta, vamos colocar que ele acerta, tá? Se eu falar que o Kevin Harvick acertou o Rothstein, eu tô sendo burro, né? Mas é assim, ele se encontra ali, que ali acontece o famoso destino, né? Ali, para mim, foi o destino que aconteceu aquilo ali. Não vi que foi um toque de propósito do Rothstein. Beleza, pessoal, morreu o assunto, pra mim foi um acidente de corrida, tal, ali, poderia ter sido evitado, poderia, mas beleza. Aí, o bocudo do Kevin Harvick vai lá na entrevista e fala que, cara, isso acontece quando o piloto inexperiente pega um carro muito rápido e essa aí, por isso que terá poucas chances na vida dele de ir um carro muito rápido. Aí, pessoal, o negócio desandou, aí zangou, aí fiquei com mais raiva, eu já não gosto do Kevin Harvick, tá? O Kevin Harvick já tem aí... quem tem Twitter, pessoal, procura o Kevin Harvick, como ele é estúpido com os fãs, tá? estar na pista. Já vi várias vezes. A única coisa que eu gosto do Kevin Harvick é quando ele tá lá na cabine, lá nas corridas da Xfinity Series, sendo comentarista. Só, acabou por aí o Kevin Harvick que eu gosto, tá? Quando ele desce lá pra pista pra ser piloto, quando o Kevin Harvick é a pessoa, eu não gosto desse cara, não gosto dele, tá? Então, já fica aqui, eu não costumo falar quem eu gosto, quem eu não gosto, mas o Kevin Harvick é um cara que eu não gosto, tá? E pra mim, se ele puder bater todas as corridas, que ele bata todas as corridas e não consiga voltar na corrida e perca o título já na primeira, seja eliminado já no primeiro estágio dos playoffs ali. Mas enfim, pessoal, o Kevin Harvick teve essa brilhante ideia de falar isso, achando que todo mundo ia comprar a briga com ele, né? Mas aí até o CEO, né, desse Solar, que é o patrocinador do K42, falou realmente que o Kevin Harvick é um idiota. Eu também mandei pro Kevin Harvick que ele é um idiota no Twitter, tá? E o Chip Ganassi falou no Twitter dele que o Rochester fez um grande trabalho e ele vai lutar sim pra garantir um bom futuro pro Rochester, porque ele merece. Pessoal, fechou, pessoal. O Rochester é um bom piloto, mostrou que é um bom piloto. Se ele pegar o carro, se ele vai ser campeão, se ele vai vencer 500 corridas, aí já é outra história, tá? Mas que ele tá mostrando que ele é um bom piloto, que ele tá mostrando que ele merece um bom carro, tá mostrando, tá? É a mesma coisa, não gosto de comparar categoria com categoria, tá? Mas vamos jogar aí, por exemplo, o Bottas. O Bottas contava na Williams, fazia mundos e fundos. Então vamos falar, o Bottas vai ser aquele cara que vai lutar pelo título. Tá agora no bom carro, tá mais que escancarado que é um piloto de segundo. Que é um segundo piloto descarado mesmo, sabe? Descarado, porque o cara nem atitude tem. Então, pode ser que isso aconteça, tá, pessoal? Pode ser que ele vá assumir o carro 42 aí, quando é full time o negócio é diferente, a pressão é diferente, encaixa dois, três resultados ruins, o cara já fica doidão. Aconteceu com o nosso amigo Christopher Bell quando ele tava lá na Truck Series, que o Kyle Busch deu um apertão nele e falou assim: meu filho, quero o resultado, né? E aí, cadê os resultados? Então, sofreu pra caramba esse aperto aí. Foi quando o Christopher Bell começou a andar-se muito bem, veio a pressão da vitória, a vitória veio logo em breve, que ele bateu nas quatro primeiras corridas lá na Truck Series, o ano retrasado. Então, pessoal, isso acontece mesmo, mas que o Rochester fez um grande trabalho. Tá de parabéns, tá, o Rochester, pelo resultado que ele fez. Venceu os dois estágios, o Rochester fez uma grande pilotagem, mostrou que tem total habilidade, o time ajudou ele, né, e fez um bom trabalho também. Aí veio o nosso amigo Brad Keselowski, venceu a corrida, a primeira vitória do Keselowski em Darlington na Xfinity Series, tá, pessoal? Então parabéns ao Keselowski, liderou suas primeiras voltas. O Keselowski não tinha encontrado com nada ainda lá em Darlington, né? Então conquistou sua primeira vitória, liderou suas primeiras voltas, tá? Então parabéns a ele aí, ao Keselowski, por sua vitória. E o Keselowski brilharia mais um dia, no outro dia, né? No outro, depois aí, no domingo, ele ia fazer uma outra grande corrida que nem ele sabia, mas ele fez, tá? Quero destacar também o Colicosso, que fez um bom final de corrida, fez uma boa corrida Colicosso com o carro 00, um Chemi lindo, retrô, né? Com os dois, o 00 tinha dois olhinhos lá. O Tyler Reddick também é uma boa corrida, já falei do Danny Hamlin, já falei do Alistair, já falei do Chase Elliott, o Josh Chago também já falei, o Tifft foi oitavo, o Ty Dillon foi o nono e o Marco Anetti fechou o top 10, também já falei, tá? O Brandon Jones também rodou, teve um probleminha lá, acabou rodando ali, foi o 12º colocado. Agora quero voltar a fita, lembra lá no começo da corrida de novo, né? Quando teve um toque entre o Ryan Truex e o nosso amigo aí, e o nosso amigo Austin Senna. O Austin Senna que chorou aí na entrevista, pessoal, que bateu, o cara bateu na segunda volta, pessoal. É o fim do mundo, completamente desnecessário aquele empurrão do Ryan Brooks. Deveria ter deixado o cara passar, deveria ter dado espaço, deveria ter deixado ali, ter freado. Ali naquele momento, no comecinho da corrida, é momento de falar: não, pera aí, pode ir embora, que a corrida é muito longa, que não é assim. Uma pena, esse carro 60 mais uma vez, né, bateu, e mais uma vez o assassino que não consegue mostrar um bom resultado, tá, pessoal? Pagou bem, tem que largava bem, largava aí na sexta fila, né, o Austin Sendic, mas não conseguiu nenhum bom resultado aí. Pessoal, vou contar aqui com vocês quantas batidas do carro, batidas, tá? Só vou contar as batidas que o carro 60 já teve. Foi uma em Daytona, uma em Las Vegas, Bristol, aí ele bateu na sequência Talladega e Dover, depois bateu em Pocono, depois bateu em Daytona na corrida do final de semana de 4 de julho, bateu em Bristol novamente e bateu agora em Darlington, tá, pessoal? Então, até agora aí o carro número 60 coleciona 9 pancadas em 24 corridas, sabe, pessoal? Então, apenas 16 corridas aí eles terminaram dentro. Terminaram uma corrida, né? Apenas 16 corridas eles terminaram também, né? Mas também nós sabemos que nessas corridas também sofreram pancadas, com certeza. Esse carro não sei assim, pessoal, sério mesmo, tá? Tem, aposenta esse carro aí, inventa outro número lá, põe, sei lá, 79, põe 25, né? Porque o 60 não tá com nada, né? O nosso amigo aí foi campeão, o Chris Busch foi campeão do carro no 60. Parabéns ao Chris Busch pelo seu campeonato aí. Mas depois que fechou o time, pessoal, acabou. Então joga esse número fora aí e compra outro, viu, meu amigo Jack House? Por favor, esse número 60 aí dá azar, né? Então, pessoal, foi uma corrida boa, corrida que eu gostei demais. E o Kevin Harvick é um idiota, essa é a minha opinião, não sei se é a opinião de vocês. Tem uma opinião contrária, por favor, leoguina@hotmail.com ou @leoguina lá no Twitter, lá no Instagram. Beleza, pessoal? Bom, aí vamos adiantar a fita pro domingão, né? Domingão, né? Curtiu o domingão, acordou cedo, domingão, né? Assistiu a corrida da Fórmula 1, depois assistiu, fez o churrascão no domingo de praxe, né? Fala que é churrascão lá, macarronada da vovó com frango assado, né? Como aquele pudim de leite que depois fica 3 horas no banheiro lá porque comeu muito pudim. Aí depois assistiu, deu uma cochilada, assistiu a IndyCar lá em Porto com a vitória do Sato, que ninguém acreditava que o Sato ia vencer, mas venceu, né? Então aí foi a vitória do Sato lá, e depois já pulamos pra Cup Series lá em Darlington, um final de semana mais especial. Todo mundo de bigode, cabelo grande, os carros tudo pintura retrô, né? Uma coisa linda e maravilhosa. Eu gostei demais daquele final de semana, né? Principalmente no domingo, com as várias pinturas retrô aí. Gostei muito, muito mesmo, tá, pessoal? É que continue por vários e vários anos aí essas pinturas retrô aí. Certo, pessoal? Bom, aí, enfim, começou a bandeira também foi meio que demorou ali, né? Esperaram um pouquinho ali, começou a dar raios, trovoadas. Eu tava tentando lembrar, pessoal, não consegui lembrar, até esqueci de procurar também. Teve um ano também que a corrida foi terminada, não choveu, mas sendo uma corrida por causa de raios, tá? Então parece que aquela região ali foi na década de... Foi no final da década de 90 ou comecei na década de 2000, né? Por causa de raios terminaram a corrida, não choveu. E foi a mesma coisa esse ano aí, né? Atrasou um pouquinho a largada aí por causa dos raios, né? Porque aí todo mundo, quando começa a cair raio, todo mundo tem que vazar embora. Não pode nem ficar na arquibancada ali, que é muito perigoso, né? Nós sabemos que realmente brincar com raio não é bom, ficar aí em campo aberto com raio, não, porque o raio mata, né? Se bobear, mata mesmo. Enfim, no futebol que sempre temos aí notícias tristes com morte com raio, né, pessoal? Então, o pessoal mais que certo aí adiou aí, mandou todo mundo se esconder, né? Por causa dos raios que estavam acontecendo lá. E então, mas acabou os raios e começou o show na pista, né? Aí começou. Começa a corrida, foi dada a bandeira verde e vai. E o Danny Hill liderando ali, começando a corrida. E logo foi mudando tudo e a corrida foi pegando fogo, né? Depois o Kyle Larson começou a dominar. Aí apareceu o Kyle Larson na liderança. Aí, curiosamente, pessoal, o carro 42 dominou no sábado, os dois estágios, venceu os dois estágios, e no domingo também venceu os dois estágios, o carro 42 da DC Color, com o mesmo patrocinador que estava no final de semana. Mas curiosamente não venceu, tá? Aí veio o Brad Keselowski, que venceu no sábado, venceu no domingo também, então parabéns ao Brad Keselowski, tá? O Keselowski, pessoal, conquistou a sua vitória aí. Eu não lembro, mas não sei se é 39, eu não lembro de cabeça direito o número de vitória, não. Mas o Keselowski conquistou a sua primeira 25, foi a 25ª vitória. 39 foi na Xfinity Series, tá? Então, eu esqueci até de falar do número 39, que eu tava com 39 na cabeça. Então, parabéns ao Brad Keselowski por sua vitória número 25 aí, né? A sua primeira vitória em 2018, primeira vitória em Darlington, a primeira vitória dele aí, a primeira varrida, né, no ano aí de 2018, que ele vence os dois finais de semana. Isso aí tá meio difícil acontecer, o cara ganhar as duas corridas aí no final de semana. Então, o Keselowski conquistou aí as duas corridas no final de semana. Então, parabéns ao Keselowski e parabéns também à homenagem que ele fez a Rusciolos com o carro no 2, né, que seria o carro 27 que o Rusciolos usou lá na década de 90. Realmente foi uma bela vitória do Keselowski. Keselowski, pessoal, tanto o Keselowski como o Joe Logano ali foram sábios, foram cirúrgicos no final da corrida. A noite caiu e os caras mudou o rendimento, andaram-se muito bem. Parabéns à dupla aí da Penske aí. O Ryan Blaney ainda não encontrou um bom ritmo em Darlington, tá? Ainda tá devendo um bom resultado em Darlington, o Ryan Blaney. Mas não que ele também não seja, não tá bem na fita, né? Tanto é que no campeonato, de pontos, né? Aquele campeonato tradicional ali, o Joe Logano e o Ryan Blaney tá muito próximo do outro. O Joe Logano tá até na frente, mas o Ryan Blaney tá colado no Joe Logano, tá bem à frente do Keselowski, se não me falha a memória, tá, pessoal? Então, pessoal, tá muito bem ali. A Ryan Blaney caiu um pouquinho, então a Ryan Blaney tá bem mais pra trás agora. Olhei aqui. A dupla da Penske ali foi, assim, foi cirúrgica realmente ali. No final ali, no último pit stop que aconteceu ali, se bater a carteira do Kyle Larson, tá? Foi ali que bateram a carteira dele. Depois o Kyle Larson não conseguiu aí reverter esse resultado aí. Os caras foram embora, o Keselowski foi embora aí, abriu uma boa vantagem, derou as 24 voltas no finalzinho aí e venceu a corrida, tá, pessoal? Então parabéns aí ao Keselowski por sua vitória, parabéns pela varrida no final de semana, parabéns pela homenagem, parabéns por tudo, tá? Uma corrida muito boa da Cup Series, pessoal. Não vou ficar batendo, amassando muito barro aqui não, tá? Foi uma corrida boa, mas também não foi espetacular não, tá? É uma corrida boa, corrida interessante, cheia de alternativas, tá? O Kyle Larson dominando, tivemos bastante pilotos punidos que conseguiram se recuperar também no final, tá? E tivemos aí um assunto que foi bem interessante, tá, pessoal? Que o Jimmy Johnson, tá? Ficaram ali falando um pouco do Jimmy Johnson, né? Que o Jimmy Johnson teve problema no carro, tal, foi pra garagem. E Jimmy Johnson agora no playoff, pessoal, Jimmy Johnson tá de boa, tá? Jimmy Johnson aí nos playoffs aí, tá tranquilão, tá? No meu modo de ver, tá? Vou até deixar esse assunto um pouquinho de Jimmy Johnson um pouquinho mais pra frente que eu vou falar, tá? Vou falar depois da notícia, eu vou falar dos playoffs pra já falar do final de semana que tá vindo aí, tá? Que aí eu vou falar só dos playoffs. Então, pessoal, então o Jimmy Johnson tá tão mal na foto, assim, igual estão falando aí, que aquele monstro que pode ficar de fora dos playoffs. Não, não vai ficar de fora, não, tá? No meu modo de ver, não fica de fora. Pra ficar de fora tem que ser muita coisa. Enfim, um final de semana bem legal, parabéns aí, todo mundo tá, acabou, pum, acabou. Foi aí, Darton, chega. A notícia que foi bombástica aí no final da tarde. Saiu no meio da tarde, né, na notícia aí, na terça-feira, mas no final da tarde o negócio aí explodiu mesmo aí, né, e um pouquinho mais avançado à noite aí vem a notícia que o 78 vai ser encerrado, já entrei nas notícias, então não falei, mas tô falando aqui. Vai ser encerrado as operações do 78 no final do ano, tá, esse é o último ano do carro 78, não vai correr o ano que vem, o time vai ser fechado, né, provavelmente esse charter ali vai ser colocado à venda. E aí saiu já a notícia, aí ficaram aquela especulação para onde que está indo o Matt Truex Jr., tá? Muitos se falavam já, eu até trouxe um vídeo aqui falando que ele poderia ir pro carro 19, e falei na época que seria a alternativa mais coerente, né, do um caminho aí pro Matt Truex Jr., e pumba, né, mais tarde saiu a notícia aí, Matt Truex Jr. está indo para o carro 19 da Joey Gibbs, com o Colin Pay, vai levar o seu crew chief, vai levar o time todo, tá? Vai levar o crew chief, vai levar o mecânico de carro, né? Vai levar o sponsor também, a Bass Pro Shop lá, que é um negocinho de pesca lá. Vai levar também o patrocinador. Então, vai tirar tudo que tá ali no 78 ali, vai pegar e jogar lá no 19 na Joe Gibbs, tá, pessoal? Então, vai ser bem interessante, vai ser bem legal aí. Aí vai entrar uma outra pergunta, para onde está indo o Daniel Suárez? O Daniel Suárez tem a Arrows, que é um patrocinador bem forte, bem rico mesmo, né? Tem dinheiro, para onde estaria indo, né, o Daniel Suárez? Pode aparecer no carro 41, pode aparecer no carro 95, pode aparecer em outro time, pode aparecer também, quem sabe, não sei, na Fonte Roma Motorsports. A Fonte Roma Motorsports comprou um charter recentemente aí, pode socar ele lá também, né? Ou pode pegar a GMS lá, né? A Gallen Motorsports pode comprar essa operação do 78 e colocar o Daniel Suárez ali, né? Com o dinheiro que ele tem para dar um gás ali na equipe ali, ano que vem sim colocar um piloto que eles queiram colocar, né? O Daniel Suárez também pode ir para uma SR da vida aí, quem sabe recuperar o carro que era do Manor, né? Então pode acontecer bastante coisa, tá, pessoal? Então vamos esperar um pouquinho aí para ver essa indefinição do Daniel Suárez, porque quem ficou descalço agora e a pé foi o Daniel Suárez para 2019, né? Ele tem contrato, tá, pessoal, para 2019, o Daniel Suárez, mas agora tem que aguardar o que vai virar isso daí, né? Essa realmente foi notícia que bombou ontem na terça-feira e vai bombar hoje, vai bombar na quinta e principalmente no final de semana. Isso aí vai se falar bastante aí, né? O Varce, em nota, falou que é uma pena que está sendo fechado o time e tal, que não tem condições mais de assumir e tal. E falou bastante coisa aí, pessoal, que no meu modo de ver, ele talvez até tá certo também, porque ele teve um problema de saúde aí. Eu não sei não, ele tá querendo se afastar para poder refletir e cuidar um pouquinho dele aí, que tá precisando. Certo, pessoal? Então, eu quero falar um pouquinho agora dos playoffs, já que o final de semana tá vindo aí e tem decisão dos playoffs, tá? Só relembrando vocês mais uma vez que a Tuxis continua off-week, continua fora, não corre final de semana. Vamos para Indianapolis. Lá em Indianapolis tem decisão dos playoffs da Cup e temos ainda mais uma corrida, ainda não vai ser, né? Só relembrando vocês, pessoal, que a Xfinity Series, pessoal, os playoffs começam lá em Richmond, tá? Então não é no final de semana, agora em Indianapolis junto com a Cup. Eu não sei porquê, mas é sempre assim, tá? Eu sei porquê, porque as provas, né, não são mais, são 10 provas, são menos provas no final de, na Xfinity Series, tá? Então os playoffs começam só em Richmond. Então temos ainda na Xfinity Series ainda, pessoal, temos ainda Indianapolis e Las Vegas para vir, enfim, a decisão dos playoffs, quem vão ser os caras que vão fazer os playoffs da Xfinity Series aí, tá, pessoal? Bom, então vamos falar um pouquinho aqui da Xfinity Series, tá? O líder aí é o Christopher Bell e o Justin Allgaier, ambos com 4 vitórias, tá? Temos aí o Telemetro, beleza, papá, né? E lá no fundão, na rabeta do cometa lá, temos o Ryan Reed brigando por pontos, 70 pontos à frente, o Austin Sendo 60 pontos à frente do corte, e o Roush Stein com esse bom resultado dele aí, 54 pontos à frente na zona de corte. Depois abaixo vem o Anete com 54 pontos. Jeremy Clement vem 118. Pessoal, a briga ali agora é entre Austin Sendrick, Roush Stein, que já estão classificados, e o Michael Anetti. O Austin Sendrick, pessoal, tem 60 pontos na frente do Michael Anetti, e o Roush Stein, 54 pontos do Anetti. Vamos colocar aí, tá, que o Austin Sendrick está duas corridas. Então, para mim, o Austin Sendrick já está seladão já, só não pode bater de novo, né? Conseguir aí boas corridas aí, né? Um top 15, mas dois top 15 aí está garantido. O Roush Stein, talvez, precisa de não pode depender de resultados ruins também, né? Porque senão talvez o Austin encaixar dois, um top 10, um top 5, dependendo do resultado dele, e fica de fora, tá? Vencer. Não acredito em vitória de nenhum dos pilotos que estão fora da zona de playoff aí, tá? Ou uma vitória do Anetti, do Jeremy Clements, do Ryan Sieg, não acredito. Mas vai que acontece, tá? Então pra mim já tá seladão esses playoffs aí, os caras que vão fazer o playoff da Xfinity Series. Assim como pra mim já tá seladão também os 16 que vão fazer os playoffs da Cup. Por quê? Por quê? Vamos lá. Tem só mais uma corrida, o Jimmy Johnson tem 87 pontos de vitória. Ou seja, ele tem mais que uma corrida de vitória. Por mais que o cara conseguir, o cara conseguiu 42 pontos no final de semana. Não dá os 87 pontos. Então, o nosso amigo Alex Boone também tem 68 pontos à frente do Rickson Hans Jr., tá? Aí acontece o seguinte, por ponto, pessoal, o Alex Boone pode bater o carro, encostar o carro, que mesmo se for por pontos, ninguém vai passar ninguém aí, tá? Porque a diferença é muito alta, é acima do ponto que pode fazer na corrida, então não tem jeito. O que pode acontecer diferente aí é um piloto que tá fora ali. Pausa para lá. Vencer, tá? Que é o caso do Rickson Hans Jr. Se o Rickson Hans Jr. vencer, pessoal, ele vai empurrar um piloto para baixo, tá? Ele empurra o piloto para baixo, né? Que seria o corte, então, o Alex Bowman, tá? Mas aí temos a diferença do Alex Bowman entre o Bowman e o Jimmy Johnson, 19 pontos. Pode acontecer, então, o seguinte, que o Jimmy Johnson ficar fora. O cara que fora, tipo assim, o Rickson Hans Jr., o Ryan Newman, ou o Bowman, ou o Daniel Soares, tem que vencer em Indianapolis. O Alex Bowman tem que ser top 5, top 10, e o Jimmy Johnson terminar lá no fundão. Aí sim, né, o Jimmy Johnson fica de fora, tá? Caso contrário, não tem jeito, porque são 19 pontos, então tipo, é meio do grid, tá? Então, um tem que estar lá no top 5, outro tem que estar lá no top 20, top 25. E o cara fora do top 16 vencer, pra então, enfim, né, tirar esse Jimmy Johnson aí dos playoffs. Então, por isso que pra mim, eu não vejo uma vitória dos pilotos fora, tá? Eu não vou apostar nenhuma vitória, por exemplo, do Ryan Newman, tá? Pode acontecer, mas não aposto. Mas se acontecer uma vitória desses caras fora aí, né, do top 17, Ryan Newman é um bom nome, o Paul Manor também, anda-se muito bem em Indianapolis, é um bom nome, sim, pode vencer, tá? Mas por ponto, pessoal, não vai, tá? Só se vencer, realmente vencer, por pontos não vai, não tem jeito, já tá liquidado aí, já tá seladão aí os 16 que vão classificar, tá? Chances pra mim, vão colocar em porcentagens, tá? Chances pra mim do Jimmy Johnson ficar fora, 30% do Jimmy Johnson e 70% aí do Alex Bowman de ficar fora, tá? Pode ser que o Alex Bowman tenha um problema, né? Mesmo, nem mesmo se tiver problema o Alex Bowman, ele ainda se classifica. Pode ser que um vença, né? Aí o Rick Senhouse Jr. vença, o Alex Bowman tenha problema e o Jimmy Johnson termina a corrida bem, né? Aí realmente não tem jeito aí. Então, pra mim, a chance é muito maior do Alex Bowman, tá? Ou pode ser que o Alex Bowman vença, né? Mas aí não tem jeito. Vai ficar de fora só um, tá? Desses dois fica de fora. Com o resto, pra mim, pessoal, já tá garantido. Mas na minha opinião, na Cup, tá seladão aí. Não muda esses 16 aí. Só se realmente aparecer um cara do fora do top 17 aí, né? Do 17 pra baixo e vencer, tá? Tem bons nomes pra vencer, como eu citei agora, são 4 nomes, pode sim vencer, né? Mas é um pouco mais difícil quando se tem aí Kevin Harvick na pista inspiradão, Kyle Larson na pista inspiradão, Kyle Busch aí, né, inspiradão, Matt Truex Jr. também aí, sempre é um cara perigoso. Temos aí o Keselowski e o Joe Logano também na pista. Quando tem esses caras na pista aí, é mais difícil esses caras de fora vencer, mas pode acontecer, tudo pode acontecer. Beleza, pessoal? Bom, essa é a minha opinião, tá? Se você tiver alguma coisa ao contrário aí, por favor, né, mandem pra mim aí. Certo, pessoal? Bom, a edição número 176 ainda não acabou, só quero passar aqui pra vocês, pessoal, os horários aqui, tá, do final de semana. Lembrando que a Action Series vai ser no sábado à tarde, às 17 horas, 5 horas da tarde, horário de Brasília, tá? A largada ali da Little Diabetes 250, né? E no domingão, né, temos aí a corrida às 3 horas da tarde em Indianapolis, com a sua largada às 3 horas. Beleza, pessoal? Então, sabadão, 5 horas com a Action Series e no domingo a Cup às 3 horas da tarde, o final de semana que está por vir aí. Rapidinho para vocês, só quero passar, sempre gosto de passar os números aí para vocês aí. Esse aqui eu gosto de passar. O entrelist não vou nem falar, porque eu dei uma olhadinha no entrelist lá, pessoal, não vai mudar muita coisa não, tá? Nós vamos ter a presença dos Cup Drive aí, como nós sempre temos, né? Mas é nada de especial também não. Vamos lá, 24 corridas até hoje, a primeira foi 94, vitória de Jeff Gordon, a última vitória foi do Casey Kane no ano passado, vocês devem se lembrar. Essa vitória do Casey Kane aí. Vitórias largando da pole. Foram 4. A última foi o Kyle Busch em 2016. Largando top 10, top 5. Foram 12 vezes que aconteceu em 24 corridas. E vitórias vindo do top 10 foram 15. Tá? E da 21ª posição para trás, apenas 3. Ou seja, pessoal, largar lá no fundão nem sempre é bom negócio. Tá? O Jeff Gordon foi o cara que mais longe largou, que foi 27º. E venceu a corrida em 2001, tá? Pessoal, NASCAR é fácil, tá? Você pode ganhar em último e logo tá na liderança? Pode, tá? Mas são números, né? São os números aí, tá? E o que eu quero falar aqui pra vocês, o último dado aqui, que é o mais legal aqui, que eu sempre gosto de olhar, é o recorde do Qualifying, que vem sendo sempre batido aí, de 188.470 milhas do Kevin Harvick em 2014. Beleza, pessoal? Então, nossa semana tá por vir aí. Sabadão é Xfinity às 5 horas. Domingão a Cup às 3 horas da tarde. Nosso amigo Matt Truex Jr. já está confirmado no carro no Toyota 19 na temporada 2019. E o carro 78 está à venda aí. Com certeza vai ser vendido o charter aí, né? O carro 78 e a equipe aí, Frontier Row, está de portas fechadas ao fim da temporada. E para onde vai Daniel Soares? Nós não sabemos. Vamos pesquisar, vamos procurar e aguardar a notícia aí. Pessoal, muito obrigado, tá? Sempre que precisar, arroba Leoguina no Twitter ou Instagram, ou leoguina@hotmail.com. Pode mandar um e-mail que eu respondo pra vocês, ou pode chamar no WhatsApp também, quando me ver meu nome lá, tá? E sempre fica de olho no canal, que vai ter vídeo sempre. Saiu a notícia bombástica, não preciso ficar mais amarrado agora, né? Já vou com certeza postar lá pra vocês a notícia no YouTube. Beleza, pessoal? Um forte abraço, cuide-se bem, uma boa semana pra vocês E eu volto com a edição 167 semana que vem para falar de Indianápolis. E vamos revelar aí, né? Vamos descobrir e saber quem realmente são os 16 caras que farão o playoff da Cup Series e quem será o campeão dessa temporada, hein, pessoal? Um forte abraço e cuide-se bem!